Boa, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que está de volta no programa para encantar os corações dos ouvintes nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo. Ah, que legal. Que bom que você está de volta. Seja bem-vinda de volta ao programa. Nós sentimos muito sua falta. Ah, obrigada. Você tem novidades? E como é que é? Não tenho novidade nenhuma. Estou de férias, fui para Paris. Ah, que legal, foi para Paris. O que, que você trouxe de novidade para nós de lá? Nada. Nada? Ah, que legal. Só a lembrança do velho mundo. É segredo, né? Assim, as coisas minhas são minhas. Quem quiser, claro, saber alguma coisa que vá até lá e tal. Ah, mas tudo bem, né? Que bom que você já está de volta aqui no programa. A tua participação no programa. O que é isso? Cebola. Hã? Esse cheiro de cebola. Ah, tá. A gente tava fazendo um bem bolado aqui. Como chama aquilo? Mexidão. Mexidão. Mexidão é, você pega tudo que tem na geladeira, mistura com arroz e come. Acho que só faltou o ovo lá. E bacon, talvez. Não, não faltou nada. É, tava bom. É péssimo fazer alguma coisa, cozinhar com alguém do lado, falando o que você deve ou não deve fazer enquanto cozinha. É. O pior de tudo é alguém que não sabe cozinhar. Se fosse alguém que estivesse trocando especiarias culinárias, isso tá me dando com essa cara. Tá. De psicopata. É. Ah, tudo bem. E falando em culinária, na cozinha, né? A gente estava pensando aqui antes em fazer um especial nesse programa. É, do, como chama o cara lá, o Jair Naves, né? É, mas o que que tem a ver? O que que tem a ver? Não sei. É que você falou falando em culinária, não sei o que, achei que... Ah, não sei, assim. Ele tocava com o Ludovic, né? A cozinha dele era o Ludovic, agora ele tem um trabalho solo, né? É, lançou um disco solo esse ano. É, é o primeiro disco dele? É o primeiro disco solo. Você sabe que ele é... Tipo, ele bateu muito cartão aqui em Franca, né? Com o Ludovic. É, na época das festas do Estúdio Eleven. Aliás, um abraço pro pessoal do Estúdio Eleven. Companheiros de corredor aqui da rádio Unifran FM. Apesar que a gente não se encontra nos corredores da rádio, mas é a maneira de dizer, né? Mas então, o que, que você tem a dizer desse disco? Como é o nome do disco mesmo? Ixi. Então, é, o nome do disco não cabe no programa, porque é o nome do livro inteiro. E você se sente numa cela escura, planejando a sua fuga, cavando o chão com as próprias unhas. É isso? Exatamente. E isso cabe na capa do CD? É, deve rolar aquela coisa de letras pequenas, né? Tem que pôr uma lupa pra enxergar o título do disco. Bastante gente fez isso, né? O quê? Esses títulos colocou grandes. Uma lupa pra assistir, não, né? O título grande. Não consigo me lembrar de nenhum. É só daquela do Cranberries lá. Everybody else is doing it so I can't. Ah, aquele disco não da. É tão grande, aquele disco da Regina Spector novo tem um título enorme. Ah, o sim. Da Fiona Apple. Da Fiona Apple, também. É verdade. Então. E é bom esse disco? É um disco muito bom, tô sendo muito elogiado pela crítica. Pela crítica? Cebolinha. Acho que você comeu muita cebola, hein? Pela crítica. No mexidão lá. É, então. É um disco bem angustiante, assim. E poético. Ah, é, depressão, assim. É. Aliás, quero mandar um abraço pro Flávio Rodrigues. É Rodrigues, eu acho. É. Que quando eu conheci ele, ele me disse que eu parecia um cara que era ídolo dele. Aí no fim eu fui ver que era o Jair Naves. É, não era que eu parecia, mas que, tipo, alguma coisa remetia. Não sei se era meu terninho, meu mullet, né? E sempre que eu encontrava ele no começo, a gente falava de Ludovic. E eu nunca fui muito... Nunca conheci muito o trabalho de Jair Naves, não. E o que eu ia te perguntar? É parecido com o Ludovic? O trabalho solo dele? Então, eu não conheço o Ludovic. Ah, tá. Eu ouvi tipo, umas três músicas aleatórias, assim, e não curti. Apesar de ser uma banda que também teve poucos, acho que são dois discos, né? Parece, mas não... Aliás, eu vou sortear aqui no programa o disco do Ludovic que eu tenho, que eu nunca ouvi. E autografado ainda, quem quiser ganhar esse disco, sei lá, me adiciona lá no Facebook, é Tuizo, meu nome. E fala que quer ganhar o disco do Ludovic. Aí se ninguém fizer isso, eu dou ele pro Flávio. Apesar que ele deve ter já esse disco, mas fica aí a promoção então pros ouvintes do Lixeirinha. Então vamos de Jair Naves nesse primeiro bloco. Você separou algumas músicas aqui, né? As que eu achei mais bonitas mesmo. Entendi. Que é a primeira faixa, a segunda e a última. Uhum. A primeira é aquilo que tá escrito ali? É, a primeira faixa, Poucas Palavras Bastam. A segunda, Pronto Pra Morrer. E a última, Eu Sonho Acordado. E daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Que nem sequer era verdade, ou se era. largamente desiludido. Eu preservo a gana de vencer. Cheirinha. We'll be right back. aprendiz ingrato, herdeiro perdulado, exala magnetismo. Depois de 10 minutos preso, ele escapou ileso, sem um arranhão, instigando uma rebelião. Há um brilho fraco em seus dentes, manchados, quebrados e pequenos. Ela reclama da sorte, diz que só se fode, age com destempero. A gente se envolve sem saber, escolhe o vilão da vez. Essa eu deixo com vocês. Paciência comigo, não me priva de algo tão bonito. Me assegura.